convocar você. Canto vai dizer, agora a voz contemplará. Mata a madrugada para amanhecer. Já me deitei com ela. Carnal e pois então. Sei, longe no mar, que a espera e o sol me vão torrando ao meio. A canção no firmamento que jurou não ver. Será o mundo daqui a pouco pra você que não tem jeito. É trabalhar por dentro. Desarmar, cidade a convocar você. Canto vai dizer, agora a voz contemplará. Mata a madrugada para amanhecer.